fazer música nova pra você que acha que doeu. Doeu foi nada, vai doer agora, DJ. Vai doer! Solta, DJ! Pra dar uma acalmada nos ânimos. E tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo em pele. Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é. Eu nem te conto o resto que vem por aí. Prepara o coraçãozinho. Já tô de novo, amor. Você vai ver. Vai doer, Paulinho e Cassimiro, como é? Cassimiro, como é? Quando você vê ela me chamando de bebê, vai doer. Cara do meu acudito aí, Pauliano e Cassimiro, o casal raiz. Vem, vem, vem. Chame a vem. Vai, linda Orlando. E tá doendo, né? Bora, Gabriel. Tá sentindo na pele. Tá machucando, né? Essa noiva aí, meu. Despedida solteira, né? Eu nem te conto o resto que vem por aí. Prepara o coraçãozinho. Já tô de novo, amor. Você vai ver. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Para. E vai doer. Vai doer. Daniel Paiaca tá aí, Wagner.